Bem, nós temos explicado aqui o Apocalipse para os simples. No versículo 10 do capítulo 2, a igreja em Esmirna, está escrito: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, 10 anos. Vocês vão ver o que a humanidade, nós somos humanidade, hein? Vai passar nesses 10 anos. Vai viver a igreja em Esmirna também. Todos nós vamos viver. Mas aqui está a advertência e promessa de Cristo Jesus: ser fiel até a morte, até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Nós temos que temer aqueles que fazem mal ao Espírito, não à carne. Então eu abro aqui a página 32 da quarta edição dos poemas da Aratômica, do nosso saudoso irmão Zarur, e leio a vitória final. Tem muito a ver com este versículo 10. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E o 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Mas é necessário que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. A vitória final. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E sofres, meu irmão? Sofres por quê? Porque te caluniam detratores, esses ferrenhos, míseros censores da cega multidão que em Deus não crê. Temes acaso suportar as dores que o teu preclaro espírito prevê? As dores, para quem renasce e vê, são como esses crisóis depuradores. Adiante, pois, se queres ter a glória de ouvir nos céus o canto da vitória numa triunfal aclamação de sons. Consciente, irmão, do que sozinho vales, deixe o mundo falar e nada fales, e a vitória final pertence aos bons. Bem, Vou ler para depois, nos próximos programas, nós estudarmos. Vou ler para vocês já guardarem algumas passagens, irem pensando. A carta à igreja em Pérgamo. Eu já dei uma dica no programa anterior, se não me engano, a respeito de um dos seus significados. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vejo a insistência aqui, se falar no local em que Satanás habita, onde está o trono de Satanás? Onde Satanás habita? Onde está o trono de Satanás? O entendimento dessa igreja é bom observar esta passagem, essa insistência. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Eu preciso saber quem foi Balaão para se conhecer a doutrina dele, que é repudiada por Deus aqui e por Jesus, pelo Espírito Santo, na igreja em Pérgamo. Estou lendo, mas já lhes vou dando as dicas para vocês irem pensando. Vocês têm que saber o significado das coisas para entender. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Outro sim, tens aí também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, porque senão virei sem demora contra ti e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor, eu darei do maná escondido e uma pedrinha branca. Pedrinha branca, o que será? E sobre ela escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esta igreja tem uma característica terrível. Ela sofre um perigo terrível. O que é perigoso na verdade? O que nos ataca de fora ou o que nos ataca de dentro? Ela está sendo atacada de dentro. Partam daí que vocês vão entender o recado principal da igreja de Pérgamo. Vocês veem que a igreja de Pérgamo sofre um grande combate de dentro para fora. A de Esmirna sofriam de fora para dentro, perseguição e uma porção de coisas. Mas aí a característica, o desenrolar dos acontecimentos, vão fazendo da igreja perseguida uma igreja nem tão perseguida, cada vez menos perseguida, cada vez mais poderosa nas coisas materiais. E aí acontece uma coisa que ataca muito a política do mundo. O que será essa coisa? Alguém se lembra? Corrupção. Vou parar por aqui, porque senão a gente acaba analisando. É, porque isso é instigante, não é gostoso? Estudar o Apocalipse. E eu não estou lendo nada, é para os simples mesmo. Hein? Dá um microfone ali para Osmira. Ela é uma simples falando, vamos lá. Aquela voz de vocês imortalizadas aqui nessa riqueza que o Cristo está abrindo para nós. Irmão Paiva, para mim, esse livro é a coisa mais linda que pode existir, porque eu sempre gostei muito. Meus filhos é testemunha disso, que assim que eu comecei a ouvir a Legião da Boa Vontade, de Apocalipse, eu adorava tanto que eu sei lá, parece uma coisa que está em mim, que eu gosto mesmo, Jesus sabe que eu gosto. Você está na faixa. Livro. Então, eu sempre gostei demais. Graças a Deus que o Senhor está dando esse alimento a nós de manhã. De noite, de madrugada, de tarde. É. A comunhão com Deus, irmão Paiva, que essa parte que o Senhor faz com a gente do estudo do Apocalipse, é uma comunhão com Deus, porque é só de Apocalipse, de Novo Mandamento, do Velho Testamento, que eu também adoro. Graças a Deus, estou nervosa, irmão Paiva, que besteira, né? Na hora da gente falar bobagem por aí, a gente fala, mas na hora que precisa falar mesmo, a gente fica tremendo, igual bobo. Então, é a vergonha, porque quanto mais velho, mais pecador é, irmão Paiva. Disso eu sei, que todos nós somos assim mesmo. Quanto mais vivo, mais pecado tem. Mas a gente pede a Jesus que protege, que a gente pode fazer o que Ele quer que nós fazemos. Graças a Deus. Deus está presente. E viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Desculpa, irmão Padre. Desculpa o quê? Eu queria falar de verdade, que eu preciso falar, mas não tem jeito, a gente fica tremendo. Então eu quero combater essa besteira. Gostei demais, Osmira. Agora, seus filhos vão ter que falar também. Jerônima ficou de falar, mas eu vou dar a palavra a Jerônima na outra vez. Isso é que eu quero que aconteça. Ela me comoveu profundamente. Eu me senti tão satisfeito agora de ouvi-la. Quer dizer que os simples estão entendendo a riqueza que está no Apocalipse. E nós estamos tendo a honra de abrir o livro. Quer dizer, Jesus está nos aprovando, hein? Mas ele antes faz a limpeza. O irmão Zaru disse uma coisa muito importante. Eu nunca me esquecerei. Jesus só pode revelar o novo mandamento aos apóstolos depois que Judas saiu e foi praticar a traição. O novo mandamento era uma coisa tão maravilhosa que Judas, coitado, não merecia naquela vida ter conhecimento dele. Ora, a igreja de Pérgamo é uma luta, porque dentro dela está o veneno de Satanás. Já começa a distrair a atenção dos fiéis de Jesus, que haviam sofrido as perseguições na igreja de Esmirna. E ele, o dono da terra, até daqui a pouquinho só, Satanás, anticristo e falso profeta, eles disseram, não, não vamos deixar caminharem mais assim, não. Estão indo muitas almas para o Cristo. Nós somos do anticristo. E como neste mundo nós todos temos que ser provados para sobrevivermos, Jesus deixa acontecer. Porque como é que a gente vai saber o valor das pessoas se não as testamos? Como é que a gente pode entregar um trabalho a um homem se nós não sabemos em que pé está a sua alma? Ou a uma mulher a mesma coisa? Tem que testar sim, porque também quem manda é testado muito mais que todos vocês juntos. Quem mais foi dado, mais será pedido. O que vem para a humanidade não é somente a guerra das armas materiais, é acima de tudo a guerra moral, a guerra espiritual, a guerra psíquica, a guerra psicológica. E não é entre soldadinhos de chumbo, não. É entre Jesus e tudo que é contra ele. Só que desta vez Jesus vai vencer flagrantemente a batalha. E vocês observem, o que ocorre na terra é observado no céu. Existe um governo presente. A homem é o leme do planeta Terra, não é casa da mãe Joana, é Jesus. Observe aqui, capítulo 41, o livro Nosso Lar, de André Luiz. Que o nosso grande trabalho é unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. E os espíritos existem, o mundo espiritual não é uma abstração. Chegou a hora de provar isso efetivamente. Nos primeiros dias, o capítulo tem o título Convocado à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Quer dizer, aqui a turma estava temerosa, mas eles lá de cima também estavam sofrendo. Vocês vão ver por quê. Não sei se já aqui, mas adiante. Depois eu leio o trechinho. Vocês vão ver que luta para os espíritos receberem os espíritos perturbadíssimos que estavam morrendo já nos campos de batalha. Por isso Emmanuel diz naquela mensagem para o irmão Zaru, portanto para nós, perseguição é fator de vitória, que lá em cima é mais trabalhoso. A partir da seguinte coisa simplíssima. O número dos perturbados lá em cima é maior do que o daqui embaixo. São cerca de 22 bilhões de espíritos. Temos quantos reencarnados? 6 bilhões. 16 bilhões estão lá em cima, fazendo confusão, grande parte deles. Por isso é que o grande espírito Bittencourt Sampaio, uma mensagem que eu já li neste programa, diz que essa perturbação que está se vendo no mundo com a juventude, com as mulheres, com os homens, com as famílias, é porque Jesus, para dar a última oportunidade, que o ciclo vai se fechar e a coisa vai mudar, raspou o fundo do tacho do umbral. Mandou aqueles mais criminosos para a terra, para depois não dizerem, fomos para o absinto, que Jesus não nos deu a última oportunidade. Então ele raspou. E apesar dos abortos, os assassinatos, a humanidade está crescendo disparada. Porque o fundo do tacho está sendo raspado. A terra está sendo mandado o escol da escória espiritual. Portanto, segurem-se nas suas cadeiras legionárias, nas suas funções legionárias. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia. Olha que eu ando chamando a atenção de vocês para o exemplo de João Evangelista, o companheirismo na hora da provação. além de valiosas recomendações, no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Bom, não dá para acabar aqui, o tempo acabou. Mas no próximo programa eu vou explicar isso, vou ler. Deus está presente.